3859, decolado aos 41, no chame controle em 120, decimal 8, meu voo, Bogete. 08, bom dia. Decolado 34. 3859, contato radar, sua paraíba de voo 340, saída com palha autorizada. 340. Qual é a sua mensagem para o 3859? 3859, contato radar, sua vara nível 340, saída conforme autorizada. Saída conforme autorizada, 7729 para o táxi. 229, táxi AIN, ponte para a torre 895, Negal no 0, 1 no 4. Quer saber? Negativo, tá com 139 a bordo, com 4 horas alternando com o fim. Papa Romeo, Mike Eco Juliette, curva à esquerda, proa 020. Limite dessa proa, radial 290 de Sabatão. É, a proa 020, Mike Eco Juliette. 20.8, aciona 5142. Agora 295. É 6250, livre velocidade. 7, esperado velocidade, 62. No. Da Leta, após Leta, vou abrir para interceptar um no meio, na porta de inspeccionar 6319. São 3896, sua identificação, chega da mar e desça para nível 050. American 980, contact Recife Sentry 125, decimal 45, if unable 126, decimal 85. 2545, American 980, for 2545. Não, não, da 0 web 6729. Gente, web 6729. Salvador, voo 073, para parafuso 7, estacionamento. 63 no 1, confirmando, reportou pronto, puxa. Vamos para parafuso 10, voo 073. Voo 073, precisado, puxa, porta. Vivo estacionamento, entrar para o táxi, voo 073. E redução para 229. 229, 396. Prova está 329. Prossiga. Com a chance igual ao minuto. Mantenha a saída. Mantenha a chance igual ao minuto para manter a saída. Web 6729, decolado aos 47, chame agora o controle 120 decimal 8, não voo. Obrigado, bom dia. P5221, não voe direto conquista. 5221, direto conquista. Controle, muito bom dia, 5729. É 7-2-9. Abençoe 2 anos, contato radar, sou Panib 360 da EL. 360, autorizado, Neta? Autorizado. Muito obrigado. Ó, controle de até 3259, confirme a aeronave na posição de 3259, 12 horas, 5 milhas e meia, cruzando 130 para 200. Tá ficando perto, né? Tá 3859, voe direto a Alefa, a aeronave está frente, tá voando direto de esquina. O Oceaneiro 6230 após 1 na sua autorizada de procedimento? Autorizado, livre LS, reporte estabilizado. Passará, 6230. Papa Romeo Mike, Eco Juliette, desça para 2000 pés. Para o curso do localizador, direita 1950. Confirme o controle. QNH 1013. Confirma o ajuste para o Oceaneiro 6250. Oceaneiro 6250, ajuste 1013. 1013, 62. Tá 3859, chame Recife 260, termo 288. 260, 288, graças a 3859. Trip 5221, chame Recife 1260, ao termo 128, decimal 8. Trip 5221, chama Recife 1260, ao termo 288. 3896, reduza para 200 nós, número 3 na aproximação. Confirme da 3896? Isso, redução para 200 nós, número 3 na aproximação. 200 nós agora, 3896. 2 Salvador, bom dia, 3454, TP 5414, contato radar, 60 milhas, 2 Salvador. Fui na proa de mar e reporte no ideal de descida, trip 5414. Na proa da posição mar e reporte ideal de descida, 5414. Mike Eco Juliette, autorizado ILS, reporte estabilizado. ILS, Oceaner 6250. Oceaner 6250, completa de aproximação, chame torre 1895. 1895, Oceaner 6250, boa. 2 Salvador, Oceaner 6250, passo externo, baixou e travou. Xané 6250, o ajuste 1093, o vento 060 graus, 10 nós, tráfego avistado, livre pouso na 10. Livre pouso 10, Xané 6250. Salvador, bom dia, boa noite, 073. Boa noite, 073, bom dia, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, bom dia, 073. Papa Romeu, Mike Eco Juliette, chame torre 1895. 1895. Papa Romeu, Mike Eco Juliette. Papa Romeu, Mike Eco Juliette, bom dia. O ajuste na 013, o vento Salvador 070 graus 07 nós. A atenção é pouso na 10 ou 17? 10, cara. A gente continua a aproximação, um segundo para pouso. Confirma. Continua a aproximação, é o segundo para pouso. Entendi. Web 6729 Recife 1335 1325. 1395 1325, bom dia. Solo 54, livre direito, chame solo em 1 ou 2, 1, decimal 9. Direito com solo 2, 1, 9, 1, 4. Passou externo, baixar e travado, Mike Eco Juliette, o vento 060 graus, 08 nós, o ajuste 10, 13, livre pouso na pista 10. Afirmativo, pouso 90. Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, pro 02, 620. De 4 no 4, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3, chegada a mais. Desce para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3, 4 no 4. Gol 1073, visual com Bravo Eco 58 na final da 1-0. Ah, visual. Após o pouso mesmo, alinha e mantém cabeceira. Paulo 10 na final ali, mantendo 0, bom, 0. Confirma, 982? 982, desça para 2 mil pés, chegada a mar e ajuste no 013. Mike Eco Juliette no solo 57, livre direito, chame solo em 121, decimal 9. 0, 3, 8, 9, 6. Torre 18, 9, 5. Torre 18, 9, 5, 3, 8, 9, 6. Bom dia. 0, 7, 3, 200, 0, 4, 0, graus, 0, 5, 9, livre decolagem, zona 0. Decolagem, zona 0, vou 0, 7, 5. Torre Salvador, bom dia, 3, 8, 9, 6, ILS da 1, 0, baixar e travar. São 3896, continua em aproximação, aguardando pista livre, o ajuste no 013. O vento Salvador 040 graus 079. Aguardando pista livre, são 3896. Sim, 4 no 4, autorizado em ILS. Positivo, meu amigo, autorizado em ILS, 4 no 4. Lima, Mike, na Quebec, torre 1895 para continuação do táxi, a ficha. Tráfego avistado, livre pouso na 10, vento 050 graus, 05 longe. Livre pouso no 0, 3896. Voo no 073, decolado aos 59, chame agora o controle, 120, decimal 8, um bom voo. 1208, obrigado, voo no 073. Controle de Salvador, voo no 073, bom dia. 1073, contato Salvador 340. Só para 340, igual no 073. Mike Eco Juliette, o destino é Abaca, confirma? Autorizado Lima, Mike Quebec, ingresso na pista, reporte pista livre. 3896 no solo 01, livre direito, chame solo em 121 decimal 9. 219-3896. Salvador, bom dia, 3896, interação na rua. 3896, taxia, Alfa, Juliette, reporta antes da Juliette, confirma 3896. Passei na Alfa, marquei posição antes da Juliette, 3896. Controle o 35414, interceptando, estabilizando no ILS, do procedimento ILS da pista no zero, o Yankee. Ok, completa a aproximação, torre 118.95. 18.95, muito obrigado. 151, PAB, autonomia 3 horas 58, alterna canhão. Movimento 311, táxi a Índia, ponte para 2895, legal, no 013. 013, táxi para a cabeceira da 10, ponte espera 3296, 3896, 7 passagem a Bianca, a Juliette, começando, iniciando o táxi através do 10. Após, prossegue, portão 05. Aqui, ó, pessoal, começa a iniciar o táxi, após a passagem, prossegue por... 0, 3, 2, 3, 4, 5. 4-4, estabilizado na final do Yankee, passou externo, baixado, checado. O trip 5-4-4, tráfego avistado, vento 050 graus, 10 nós, o ajuste 10-13, e pouso na 10. Positivo, senhora. Está autorizado o pouso 5-4-4. Recebe 1-3-3-9-5-1-3-3. Bom dia, bom voo. Bom dia. Gol 1982, desça para 2000, via Mari, livre da inscrição em Itape, e chame no localizador. O gol 1982, aquele ano que o Brasil perdeu para a Itália lá no estado de Sarriá, de Barcelona. Nossa, é verdade. Paulo Rocha, 3-0. Com certeza. Controle Salvador, gol no 073. Gol no 073, prossegue. Seria Globo, frequência alternada, não conseguiu contato com o Recife em 13395. Frequência nova, é nova mesmo. É, então vamos chamar a frequência antiga, 133.25. 13325, gato, Globo, no 073. Chanel 6310, solo 0. Chanel 6310, solo 0. Chanel 6310, solo 0. Boa tarde. Solo, 5414, livrou? 414, táxi Alfa, Juliette, porra, remoto no 4. Alfa, Juliette, remoto no 4. Chanel 6311. Mas alinhar sem livre decolagem da 10, vento 090 graus, 09 nós. Contato sem colagem da 10, balanceamento. Chanel 6311, decolagem 10, controle 120, decimal 8. 208, Chanel 6311. Controle da Chanel 6311. Chanel 6311, contato radar, CDAEL, submando a nível de voo 360. Parou 360, da El.